tanto que você deixou o mundo te envolver. Momentos de ilusão, sei que você viveu, sei que você chorou, sei que você sofreu, mas nunca é tarde pra recomeçar, voltar atrás, voltar a casa do abertos. Diz que este é o momento certo pra de novo te abraçar. Sei que se arrependeu e até pensou em voltar, mas no seu pensamento algo diz, não há mais tempo e que é tarde pra voltar, mas nunca é tarde pra recomeçar, voltar. Diz que este é o momento certo pra de novo te abraçar, mas não é tarde não, não é tarde pra voltar. Jesus de braços abertos diz que este é o momento certo pra de novo te abraçar com um anel de honra. Quero te receber, quero trocar as suas vestes, te entregar a minha herança e mudar o teu viver, e mudar o teu.